6201, no, mantenha o ponto de espera, dona Zero. Papa Tango Romeu, tá livre a decolagem da 17, o vento é 170 graus, 8 horas. O 16201 a Lima tem a 10. Papa Romeu, Papa Tango Romeu decolou aos 33, chama o controle em 119.8, tenha uma boa noite. 19.8, boa noite, o Papa Tango Romeu. Salvador, uma boa noite, o voo 2043, na ponte 4, ciente da Aliança, autorização Guarulhos. Guarulhos 360, tem aprovado, senhor, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 2043, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Apro Zulu no 0 até Bridge, após Apro Zulu 1.6 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, pista em uso 1.0. Primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, nível de voo 360, controle 119.8, transponder 5505, gol 2043. 160 graus, 8 nós, o altímetro 1015, livre a decolagem da 10. Livre a decolagem, 10, cenário 620. Boa direta, posição livre, prossegue conforme a rota do plano. Hora carteira 10 com curva direita no perfil da El, transição Motiva. Controle 19.8, aciona 5505, gol 2043. 5505, cotejamento correto, gol 2043. Portão 4, chame pronto para o pushback, assinamento, chame. Chama, gol 2043. Ocean 6201, decolou de Salvador aos 36, chame o controle em 1.9.8, bom voo e boa noite. Controle 19.8, obrigado, até a volta. Salvador, boa zona 3662. Boa noite, é o altímetro no 016. Corte visual com o campo. Voltará visual. Autorizado para chamar tarde. Gol 2043. Passou, baixou, travou 3662. Pouso, pressão 0762, vento 180 graus com 08 nós. Pouso autorizado na pressão 3662. O táxi, o Gol 2043, POB 109, alternando Galeão, 4 horas de autonomia. Alternando Galeão, 109, 4 horas, Gol 2043, táxi aprovado à direita, ponto de espera, pista no zero. Ajuste agora no 016. No ponto de espera da pista no zero, chame torre na frequência 118.95.2043, tenha um bom voo. Alternando o táxi, seu ponto de espera é 10, nada a chamar a torre de 295, ajuste agora 1016, Gol 2043, obrigado, boa noite, bom dia. Igualmente, 2, solo 52, na direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 319, boa. Torre, Salvador, boa noite, Gol 2043, ponto de espera 10. Boa noite, no 2043, livre alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Lande autorizada, carteira 10, voo 2043. 2043, decolou 56, controle 119.8. Então, bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite. 1143. 2043. 096 na escuta, Tony. Boa noite, baixado checado, vou no 09. 096 tem pouso autorizado, pista no 0, ventando 80 graus com 08 nós, o altímetro no 0 no 6. E 16, livre pouso na 10, vou no 09. Solo R24, à direita, 219, solo, boa noite. Direita 219, graças, bom no 09. Boa noite, 096, táxi na Alfa e Juliette para o portão 7. Alfa e Juliette para o 7, bom, 09. Olha, o trip 5218, o ILS desalta a cabeceira. Trip 5218, altímetro 0 no 6, está baixado e travado? Ainda não. Ou 5-2 da noite, baixado, checado. Livre pouso, pista no 0, ventou 70 graus com 08 nós, trip 5-2 no meio. Livre pouso, gente. noite, no solo 27, à direita, 219, solo, boa noite. 219, boa noite. Alô, Salvador, 35, 2, boa noite, segurado no 6, 4. 35218, 18, boa noite. Taxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3, posição 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 0352, boa noite. Confirme. Por favor, vá no seu carro. Prossiga.